que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, como eu sempre digo a você, 2 horas com os clássicos do rock para você viajar no tempo, recordar músicas incríveis e também curtir as atuais, cara. Porque a gente não vai deixar você desinformado, cara. Se você quer ficar também sabendo o que está acontecendo no mundo do rock, é só sintonizar aqui no Classic Rocks, todo sabadão às 2 da tarde, que você vai ficar por dentro. A gente tá fazendo aqui uma sequência dos hinos do rock. Eu prefiro chamar hinos do rock, porque a Road Crew chamou hard rock. Heavy Metal, tá? Heavy Metal, mas aqui tá tudo misturado. Então, vocês vão ver a mistura aqui, realmente incrível. Por isso eu prefiro chamar mais do 200 hinos do rock, tá? Olha, pra você ter uma ideia da mistura, a gente vai começar, tem Megadeth, depois vai pro Humble Pie. Quem é antigo sabe que essa banda é dos anos 70. Peter Frampton, se eu não me engano, chegou a tocar nessa banda. Aí depois vai pro Overkill, aí vai pro ZZ Top. Não é brincadeira não, cara, deixa eu ver qual outra, quer ver, ó. Vai pro Dream Theater, vai pro Aerosmith, depois volta pro Magic Potton, que você nem deve conhecer, Tim Lizzy, Quiet Riot. Bom, por aí você vê a mistura. É isso aí que eu gosto, essa variedade de sons, de ritmos, pra gente curtir o que é o rock, meu mel. E o rock não é essa mesmice de hoje que tem aí nas músicas que você ouve, nas rádios que você ouve, tá? Tá ok? Bom, não tô citando nenhuma, hein, cara? Tô dizendo rádio hoje, no plural. Bom, gente, ó, lembrando... Não, depois não dizer que a gente está falando alguma coisa aqui. E mês de agosto não é mês de desgosto, não. Pra gente aqui, mês de agosto é mês de festa. E o Sul completando 3 aninhos, meu amigo. 3 aninhos no ar, no maior sucesso, que é o mais importante. E mês que vem, em outubro, o Classic Rocks também vai comemorar 3 anos. Portanto, são 2 meses que a gente vai fazer uma festa. Tá legal pra você, ok? Bom, e a gente começa aqui, ó, continuando com os hinos do rock. 200 hinos do rock, não vai dar tudo isso. Já é o terceiro programa, já, né, Marco? Terceiro com hinos do rock. Espero que vocês estejam gostando. Tá? E deve ter muita banda que você não conhece, tá conhecendo. Você pode gostar, pode não gostar. É seu livre-arbítrio, meu amigo. Você tem todo o direito. Tá ok? E a gente começa na porradaria mesmo, com Megadeth, Holy Wars. Classic Rocks.

Yeah. Olha, tá aí, eu desafio você a lembrar o nome dessa banda aí, cara. Duvido que você... Eu não conhecia, cara. Sir Lord Baltimore. Olha o nome da banda. Sir Lord Baltimore. Você ouviu King Dalcame, anterior ZZ Top, La Grange, outro clássico do rock aqui também. Aliás, o programa é clássico do rock mesmo. Overkill, olha só, In Union We Stand. Tem Led Zeppelin e Grant Sons, se não me engano, o segundo álbum. É, o segundo não, o terceiro. Agora já me lembro, me perdi. Já me perdi aqui, não. É, um dos dois. Bom, é do Led Zeppelin, meu amigo, tá ok? Ó, Humble Pie. Humble Pie, cara, ó, como eu curti isso aqui. I Don't Need No Doctor e Megadeth com Holy Wars. E olha, lembrando a você, mês de agosto, a RioSulRádio.com completando 3 aninhos de vida. Vamos comemorar, hein, cara, tá ok? A gente vai pro break e volta já já, não saia daqui. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, você tá ouvindo aí Classic Rocks na RioSulRádio.com. É isso, rapaz, o futuro já chegou, meu amigo. Você não pode ficar pra trás, não. Tá ok? E é o seguinte, ó, todo sabadão de 2 às 4, os clássicos do rock pra você no Classic Rocks, tá? Pra você curtir, viajar, curtir tudo que você tem direito, meu amigo, tá? Aumenta o volume do seu som aí, não sei se tá no celular, se tá no computador, tá na sua aparelhagem de som, não importa onde esteja, aumenta, porque rock and roll é pra você ouvir alto, tá? Isso, a não ser quando a gente toca assim um Pink Floyd, um rock progressivo gostoso, aí sim você pode ouvir num clima mais light. Mas rock and roll mesmo é na porrada, não tem jeito. Tá ok? Olha, como eu disse mais uma vez, mês de agosto, aniversário da RioSulRádio.com, 3 aninhos. Que dia mesmo que ela foi inaugurada, Marquinhos? Dia 13 de agosto de 2010. Uma sexta-feira. Ótimo dia, sempre amei sexta-feira. E o final de semana tava chegando ainda. Mas não tinha chegado, como é o caso do sábado. Bom, gente, ó. Olha aqui, esse aqui tá uma mistura legal. Vamos ver o que vai dar essa salada musical aqui, cara. Essa salada de rock and roll. A gente vai começar com Dream Theater com Learning to Rock. Vamos lá. We'll be right back. kind of strange, like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I'm just strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. E conheci o The Damned, o maldito. É, mano, The Damned, New Rose. Eu não conhecia, confesso a você, cara. Quiet Riot, esse aí eu gosto e muito. Metal Health, olha, Thin Lizzy, cara, clássico dos anos 70, Massacre. Olha, The Open Mind, Magic Bottom, Aerosmith, cara, Aerosmith, não é brincadeira não. Lick and Promise e Dream Triad com Learning to Live. Eu falei Learning to... Hot, não é nada de hot. Learning to Live, que é a minha letra, meu camarada. Já era terrível. Em inglês, então, fica mais terrível ainda, cara. Tá bom? E lembrando a você, mês que vem, em outubro, o programa vai completar 3 anos. A gente tá vendo o que, que vai fazer aqui, se vai fazer aqueles especiais ou não. A gente vai resolver direitinho, aí avisa você. É só você abrir aí na riosulrádio.com, no site no fanpage, na fanpage do Classic Rock, você vai saber direitinho. Tá ok? Bom, a gente vai pro break e na sequência volta com o último bloco do programa aqui. Não saia daqui. Classic Rocks. É isso aí, chegamos ao final aqui do último bloco. É o terceiro, cara? Ah, é o terceiro, cara. Olha como é que eu tô viajando na maionese aqui. Ainda bem que é na maionese, né, cara? Não dá larica, não dá nada. Bom. Olha, vamos continuar aqui com os hinos do rock, cara. Isso é uma coisa muito interessante que eu achei, que eu descobri na revista antiga da Road Crew. E ficou legal. Aliás, descobri outra também, os 50 melhores performers, assim, pessoas que no palco, roqueiros que no palco chamam atenção, fazem um show à parte, tá? E os 100 melhores álbuns ao vivo também. A gente vai fazer um programa, não agora, depois, no futuro, a gente vai fazer mais um programa mais nesse estilo, tá ok? Bom, olha, começando aqui o terceiro bloco, não, a terceira sequência, tá? Para com esse negócio de bloco. Eu lembro do meu destino, até dói a boca aqui, ó. Nada disso. A gente vai começar com Demon, vamos lá? The Night of the Demon. We'll be right back. Thank you. nation. My axe is cold. They said shit. We'll be right back. Essa banda aí é conhecida, cara. Não sei se você conhece. Eu conheci, é o Diamond Head, tá? Com Am I Evil? Mots the Rope, cara. Essa banda foi muito boa, cara, nos anos 70. Eles continuam gravando, eu consegui baixar alguma coisa nova aqui, mas não é a mesma coisa. Você viu All the Way to Memphis? Olha só, Triumph, a banda canadense Triumph, também é um trio. Yeah, eles imitaram Rush mesmo. E conseguiram fazer uma coisa boa. Allied Forces, Mac Bolan, líder e vocalista do T-Rex, ou Tyrannosaurus Rex, nos anos 70, ele morreu num acidente de carro. Realmente foi uma pena. 20th Century Boy, olha, rolou também, deixa eu ver aqui, ó. Cream, Sunshine of Your Love, outro clássico do rock. Alice Cooper, meu amigo, Mr. Vincent Fournier, o canadense Vincent Fournier. Você ouviu No More Mr. Nice Guy, do álbum Billion Dollar Babies. E o Demon, The Night of the Demon. Legal? A gente vai pro break, aí sim a gente volta pro último set de músicas do programa. A gente volta já. Pois é, chegamos aqui ao último set de músicas do Classic Rocks. E hoje, sabadão, tá? Eu viajo, às vezes eu viajo mesmo. Sabadão, você sabe como é que é sábado. Tá aí, ó, quase 4 horas da tarde, você tá na boa, tá tomando uma cervejinha, tá com os amigos, então tá em casa curtindo um legal. Bom, o rock bom é isso, serve pra curtir de várias formas, tá? Como diz um amigo meu, inclusive doidão. Isso é problema dele, né, cara? Não é meu. Bom, vamos começar então, olha, Angel Witch, conhece o Angel Witch? Mas eu vi a faixa título, Angel Witch, vamos lá. Fly high, touch the sky, you're the angel I adore.

I'll burn in hell. Esse baixinho mandava muito bem, cara. Que é isso? Ronnie James Dio, Cog in the Middle. Você ouviu também a Bruce Dickinson, Chemical Chemical Wedding, Twisted Sister, Burning Hell, Black Rose, a música do Tim Lees, tá? Olha só, Ramones, cara, meu Deus, eu adoro Ramones, cara, na boa. Beats of the Brats, olha só. Olhou também, olha só, Captain Beyond, I'm Worth, Angel Witch. Gente, ó, chegamos a mais um final aqui do Classic Rocks. Espero que vocês estejam gostando, né, desses hinos do rock. Eu achei uma coisa interessante, cara. É lógico, como assim, todo repertório que alguém escolhe as melhores, alguém não vai gostar de umas ou de outras, e toda a maioria. Mas aí fica pra você ouvir e tirar suas próprias conclusões. Tá ok? Bom, gente, ó, sabadão, como a gente sempre diz, se for sair logo mais, tudo bem. Agora, se for dirigir, meu amigo, não beba, tá ok? Até sábado que vem. Classic Rocks.